contato com o controle de Salvador, na Quebec 1208, chame 1208, Kilo Quebec Sierra. Ok, vai. É 363. Vento 100 graus, 139. Controle Salvador, o passarido 2231 está atingindo 4000. Toquem para o controle. Controle Juliette para qual frequência que modula? 1208. 1755, acendo identificação desse mantenha 050 via chegada a bomba. Controle Salvador, eu vou 1075. 1208, passarei 2231. 1075. 1075, prossiga. 1075, está a 2 milhas do externo, baixado e travado. 1075, continua sua aproximação, cheque 3 de pouso, aguarde pista livre. 1075. Se mantém. Vou botar o Juliette da Delta, como recebe o controle? 5x5 agora. Controle, copia o passarinho do 2231. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, contato radar 40 milhas, sudoeste de Salvador, voa na proa de mar e reporta para o descida. Controle, o passarinho do 2231. Decolagem na 10, iniciando até 31. Papa Tango, decolado ao 01, chame controle frequência 119.8. Chamaram controle 119.8, Romeu Papa Tango. 18. Prossiga o Mike Eco Delta. Go, go, 927. Mike Eco Delta, reporta na 20ª milha. Controle, Kilo Quebec. Passagem 2231, desce a 2000 pés, de VLS, reporte estabilizado. Gol 925. Chamador Gol 925. Babatando pelo Quebec Serra, reporta na rotatória. Dado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 14 nós. 075, autorizado o pouso. Papa. Controle, mas o Golfo Pato Leão. De frequência 119.8. 098, bom trabalho. Controle Salvador, Papa Tango Lima, Grugoso. A nave chama o controle em 1208, chame frequência 119.8. 119.8, obrigado. Controle Trip 5627. Controle Salvador Trip 5627. Controle, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Controle, Papa Romeu, Mike Papa Lima. No 075, no solo ao 04, repite pela direita, chame solo frequência 1219. 1219, no 075. Torre Salvador, muito boa tarde, é o passarinho do 2231, já passou externo, tá com o pneu baixado travado. Passarela 2231. Vento 090 graus, 12 nós, que negar 1012. Autorizado pouso, pista 10. Ele pousa o passarela 2231. 18, por gentileza. 198, Lima. Juliette, portão 9. Juliette, portão 09. Salve Salvador, boa tarde, essa é 6314, na posição número 5. Sim, aqui chamou? É o Oceané 6314, na posição número 5. Aqui, Oceané, só um minutinho pra copiar, escute a... o meu. Tudo para Petrolina. Sim, você vai chamando a sua cota. Muito obrigada. Paulo Salvador, muito boa tarde, o Azul 4118, Mano Quebec, solicito autorização 360 com fim. 4118, só um minutinho para copiar. Copia, 4118. Bote a 3 milhas da final da 107. Descartado na hora da 3 milhas. Passarei o 2231 no solo 06, livre fixo pela direita, chame solo 1219. Nível direito, vai chamar só no 219, o passarinho 2231. Sou Salvador, muito boa tarde, é o passarinho do 2231. Boa tarde, passarinho táxi de Alfa, Juliette, moto no 4. Alfa, Juliette, moto no 4, passarinho 2231. Três vias, cabeceira, no flash, Vila Quebec Serra. Vila Quebec Serra, autorizado pouso pista 17. Vento 100 graus, 12 nós. Vento livre, pouso 17, Vila Quebec Serra. Zero, recolha da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da mão, transição flock, controle 19.80, responda 5567. 340 Petrolina, Naruto Zulu 20, pista 10, curva esquerda, Momo Flock, a saída, 198 controle, 5567, transponder, Oceaner 6314. 3 no 4, correto, sem parar para receber aqui o sinal. Eu parei, obrigado. Azul 4 no 8, ponto cópia. Ponto cópia, no 8. Confins 360, autorizado, já informamos o Luna 6. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da L, Leda, pós Leda Bridge. Controle 199.8, transponda 5554. Autorizado Confins 360, via 3 do Luna 6. Decola da 1-0, curva à direita. Saída da L, Leda Bridge. Controle 198, transponda 5554, azul 4-1-1-8. Correto, 4-1-1-8, chame para o pushback acionamento. Camarada, funcionamento 4-1-1-8. Direita 17. Lima Zulu Golf, ciente. Plano ISR cancelado aos 1-0. Base pela direita, resposta na final da 1-7. Resposta bravo. Ah, base pela final da 1-7. O Lima Zulu Golf. Para pushback acionamento, azul 4-1-1-8, portão 3. Noite, autorizado para o feedback acionar? Chama o táxi. Autorizado, chamar a táxi 4-1-1-8. Kilo Quebec Sierra, no solo azul 1, confirme pátio. Quebec Serra, ingresso no patinho, depois tirando pista. Na frequência livre aqui do Quebec Serra. Passo para a final da 1-7, embaixada checada, Lima Azul Golf. Sul, autorizado. Pouso pista 1-7, vento 1-0 graus com 1-3 nós. Autorizado pouso, Lima Azul Golf. Igual 1755, passando Duna. Do 1755, continua a aproximação, cheque fez pouso e pode passar externo. Chama lá passando externo, 755. Salvador, LJ 5729. Opa, 5729, escute a Romeu, aguarde só um minutinho para copiar Recife 360. Não, 5729 seria Confins 360, forma que a aeronave tripulação homologada RNAV aqui, se for possível, sair da Arbor Elétrica pela Azulu 21 para Confins. Fazer alguma CHG, Wagner? Não, não. Não cheguei a fazer CHG, não. Tá diferente aí, né, o que você recebeu? 5-5, traga o avistado autorizado, pouso vistão 0, vento 0, 9-0 graus, 1-1-9. Livre, pouso. Confirma o ajuste pra mim. 1012. Tá, obrigado. Tá, ok, não tô escutando aí, obrigado. Para o táxi azul 4118, PLB 112, 3 horas e 20, alterna Galeão. Vem ainda no ponto de espera 18.612, autorizado 18.612, no ponto de espera azul 4118.12. Obrigado, boa tarde. Papapá que modulou pra o solo? Que partida, cara. De Salvador para São Paulo. Transmissão recebi muito baixo, Lima, papapá. Faça check rádio e aguarde cópia, por favor. Agora, alto e claro. Só um minutinho, o número que eu vou copiar. Salvador, muito boa tarde, azul 4118, ponto espera, dono zero, pronto. Azul 4118, mantenha o ponto espera, dono zero. Mantenha no 4118. Diga quem chamou pra cópia. Gol 1399. Aqui 1399 é o número 3, aguarde só um minutinho. Muito boa tarde, Gol 925, está na final baixada de checada. Gol 925, aguarde pista livre para pouso. Gol 925. Gol 1755, no solo, alzando 7, livre pista pela direita, chame o solo 1219. Agilize o táxi. É a frequência, solo? 1219. 219, agilize o 755. Torre do Papatango, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Que tá lá passando externo agora, bastante travado. Gol 925, autorizado, pouso pista 10, vento 090 graus, 13 nós. Pouso autorizado, gol 925. Eu só vou voltando. Prossiga. A torre voltando. Escuta. Juliette Bravo Delta, continue a aproximação, aguarde pista livre. Positivo. E foi negado pelo centro, vai uniforme número 21, devido ao fluxo nesse horário. Ah, tá bom então. Então, manda aqui, a gente tá na escuta aqui pra copiar o que tiver. Ok, confins, seguindo pelo uniforme número 16. Já colou 1-0, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, nível 360, controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5577. Uno 925, no solo aos 1-9, chame solo frequência 1-2-1-9, livre visto pela direita. Vai chamar o 219, Oliveira, 1925. Torre Cavador, boa tarde, o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, no farol de Taponte, autorizado da presente, a proa Shopping Salvador Norte, após pouso direto no pátio 4, autorizado, senhora. Visual com o tráfego nacional da 10, Romeu, Mike Papa Lima. Visual com o tráfego da 10. Cruze, atualizado o cruzamento da final da 1-0, reporte no Shopping Salvador. Reporte no Shopping Salvador, Mike Papa Lima. Papa Tango, Juliette Bravo Delta, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso, onda zero, Bravo Delta. Controle 119, décima 8, transponder 5595. Estado São Paulo, nível 220, reporta 120, porque na curva direita, saída da EL, 30, após o Cristo, encontrou na saída 119. Correto, Lima, papapapá, tem livre de acionamento, vem para o táxi. Para o táxi, Lima, papapapá. Próxima, Juliette, no 755. Portão 8, Lu. Portão 8, no 755. Solo, boa tarde, Lu, 925, tá? Liberou da nossa escuta. 925, boa tarde, táxi em frente, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 925. Lu, no 399, cópia. A escuta para você, no 399. Escuta pra você, não tem mais nada. Autorizado. Sim, autorizado, cruzamento da final no zero, reporte através do pátio 4. Reportará no pátio, sala controlado. Mike Papa Lima. Sim, reporte sala controlado, Mike Papa Lima. Controle 1199, décima 8, transponda 5006. Autorizado São Paulo, campanha 360, decola no zero, curva direita, na Dael, Preta, Brisco, Upper Zulu 16, controle de 98, confirmando o transponder 5005. 5006, 5006, chame para o pushback acionar. 5006, 399. Vitor Juliette, autorizado voo local, decola da UNO, 7, curva direita, ingressa no corredor aqui. Pode ficar aí, viu? Número PES, controle 199, decimal 8, acione 01 na Sincona. Juliette, controle agora, operem 1-1-9, décima 8, 119 e 8. Correto, chame a torre para acionamento de táxi, QNH 1002, bom voo, Júlio. Só a loja, né, 63, 1-4, portão 5, pode pegar acionamento. Juliette, Bravo Delta, pousou, livrou, parte 3. Maravilha, acionar a frequência livre. 314 no portão 5, aguarde o Boeing da Gol passar a retaguarda após estar autorizado o pushback acionamento. Ainda após o Boeing da Gol, está autorizado o pushback acionamento, 3214. Double Tower, Florida West, 775 is with you in the ILS for 10, runway in sight. Florida West, 775, enquanto no approach, check landing gear reports, mountain marker. Okay, landing gear down, are we clear to land, Florida West, 775? Negative. Clear land, Florida West 775. Negative, continue on approach and wait for landing clearance. Okay, negative, continue on the approach, wait for landing clearance, Florida West 775. Torre, Palima, solo controlado, Lima frequência, agradece. Micro Palima no solo, aos 23 de frequência. Azul 4118, decolado S24, chame o controle, frequência 119, decimal 8. Santa Wet 775, cleared land, runway 10, wind 100 degrees, 13 knots, QNH 1012. Clear land, runway 10, Florida West 775. Autorizado o táxi, aponte para ingresso no 7, Alfa Vitor Juliette. Paulo Fortaleza, Paulo Salvador, boa tarde, Alfa 32175, da informação Romeu, do 10 para autorização com. 3217, autorizado para confins, nível 360 de uniformes, aluno 6. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponda 5002. Salvador Lima, papapá, acionado, 05 a bordo para início de táxi. Papapá, chame para ingresso no pátio principal. É livre táxi. Positivo, chamará. 3297, controle de saída é 119.80. 3297, está autorizado com nível 360, via Antônio do Lupo, 1-6. Decola 1-0, primeira cor direita, saída da El, Leda, Leda Brito. Controle de saída 3198, transponde 5002-002, dan 3297. Correto, 3297, chame para o pushback assinar. Manata, 32. Alba, portata, 2231, boa tarde, boa tarde, 2231, só um minutinho para copiar, prepare a mão. Taxi, Oceania 63, 14, 136, boa, 3 horas e 12, receba. No 4, táxi via Índia. No ponto de espera, chame torre 1-18-62, KNH 612, no voo. Via Índia, 286, comigo 6214, obrigado. Lima, papapá, segue o Avianca frente, no ponto de espera, 18612, bom voo. Sim, seguindo Avianca, 1012, Lima, papapá. Pushback acionamento, WebJet 5729. Gente, mantenha a posição aguarde, Web. Mantenha, Web. Solo Salvador, muito boa tarde, 35219, ciente da Romeu 200 para a vitória da conquista. Boa tarde, Trip, é o número 2 para copiar, aguarde ser chamado. Tá aguardando, 5219. Salvador, vou 1077, tem a informação Romeu, tá no gate 6, quando tiver autorização do Galeão, copia. 1077, agora está no 7. Ground Florida West 775, clear of runway 10. Florida 775, taxi via Alpha Kilo Apron 3. Alpha Kilo Apron 3, Florida West 775. Oceania 6304, no ponto de espera 10, está pronto para decolar. Oceania 6304, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Alinhar e decolar, pista 10, vento 314. está autorizado, Chimbaque acionar. Pode. Está autorizado? Agora sim, chame táxi. Chamada táxi 72.